Uhul! Oi, nós aqui de novo no Moqueca de Siri. Hoje preparamos um programa muito gostoso, dançante. Vamos aproveitar o final da manhã de domingo aqui na Rádio Campeche. Começando com. Céu, Concrete Jungle. Agora a Moqueca de Siri traz J3 e Benegão, Flores e Ervas. Jardineiros. Perfuma o ambiente, tem o efeito natural. agradeço pela vida que surge do nosso chão. A semente que germina traz a cura da nação. A ciência já provou, mas o sistema quer lucrar. Sintonizo a frequência do Criador pra me levar. Vários usam formas artificiais, esquecem como viviam os nossos ancestrais. Abusam da terra, contaminam e concentram demais. Por isso plante com amor e colha paz. Eu quero flores de todas as cores no meu jardim. Eu quero flores. Eu quero ervas de todos os tipos no meu quintal. Todos os sabores. Eu quero flores de todas as cores do meu jardim. Eu quero flores. Eu quero ervas de todos os tipos do meu quintal. Todos os sabores. As mentiras que trazem pro nosso povo medo e desamor. Quem aceitou? Quem? As manobras que sustentam e viabilizam todo esse terror. O poder da terra, sempre da terra será. O grave conduz a onda na hora de chacoalhar. Chacoalha, treme terra, traz a paz pra essa guerra. E agora, depois de Flores e Ervas, vamos ouvir Shot do Beijo. Seu Pereira e Coletivo 401. que aquilo, aquilo onde for arrepia a qualquer tipo de mamilo. Amor que tem 10 mil encaixes, não ache que só um é lei, pois o desejo é mais embaixo e diz o que eu sinto, sou e sei. Muqueca de Siri, aqui na Rádio Comunitária Campeche. Noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. Cocina, me gustas de la tú. Mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Desejo sim dar tudo mais. carinho, seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, ar novo da natureza, tudo mais pura beleza já. Um grande prazer é irremediável meu. Quando o grito do prazer açoitado a réveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o tom, quiçá um dia a fúria desse tronco virá lapida, o sonho até gerar o som. Como querer japania, o que há de bom? Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina, tudo mais pura rotina já. Tocarei seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, ar novo da natureza, tudo mais pura beleza já. A luz de um grande prazer é irremediável. Açoitar o ar, Réveillon, o luar, estrela do mar, o sol e o tom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapida, o sonho até gerar o som. Como querer japania, o que há de bom? Sagaz que nem um samurai, um pouco de paz eu enviei. Lilás, cheio de amor puro, valei-me Deus, jogo virei. Quero ver você chegar na razão da canção, eu não desviei. Quero ver o sol amarelinho, essa é minha cena de japaniei. O luar, estrela do mar, o sol e o tom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapida, o sonho até gerar o som. Como querer japania, o que há de bom? O luar, estrela do mar, o sol e o tom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapida, o sonho até gerar o som. Como querer japania, o que há de bom? Grande Bid, agora Maíra Andrade. Minha mãe, minha navio tá navegando nesse mar turbulento. Marinheiro está cantando melodia pra transformar temporal na poesia. Inspiração para harmonia mundial. Vaguenor navega minha navio num pauta melódica e poética. Balanço de mar, balanço de paz, vida turbulento entra na terra. Tempo bem suado pra Deus e Virgem Maria. Balanço de mar, oh, balanço de paz, vida turbulento entra na tempo. Tempo bem suado Deus e Virgem Maria. Madre que procura los caminos bendecidos de las almas que se hicieron a la mar, convierte la Agora a gente vai ouvir aqui no Muqueca de Siri o Gilberto Gil, Toda Menina Baiana, um beijo pra Sol, minha amiga e comadre. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá, toda menina baiana tem encanto que Deus dá, toda menina baiana tem um jeito que Deus dá, toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Que Deus dê. Que Deus dá. Que Deus entendeu de dar a primazia. O bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Deus entendeu de dar toda a magia. O bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Que Deus dê. Baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Primeiro índio abatido também. Que Deus dê. Deus entendeu de dar toda a magia. Tudo bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Que Deus dê. Que Deus é, oh, que Deus é, ouvimos no lado A do Muqueca de Siri, Concrete Jungle com Céu, depois Flores e Ervas, J3 e Benegão, Bernardo Negrão, Shot do Beijo, Seu Pereira e Coletivo 401, Me Gustas Tu, Manu Chao, Sina, do disco Djavan, produzido pelo Bid, a voz de Arnaldo Antunes e Fernando Nunes, com Rincon, Paciência, Sapiência versando. Turbulência, Maíra Andrade, e fechamos o lado A com Toda Menina Baiana, Gilberto Gil. No fundo estamos ouvindo Capitão Bacardi com Antônio Carlos Jobim, Tom Jobim, Antônio Brasileiro, o Maestro. Muqueca de Siri é uma experimentação sonora de Conrad Rose G. Muniz, que vai ao ar toda quinta, das 8 às 9 da noite, e domingo, das 11 ao meio-dia, pela Rádio Comunitária Campeche 98.3, e depois fica ad eternum no archive.org, internet pública. É, aqui a gente só toca o que a gente gosta. Brasilidades e afins, músicas do mundo latino. E a gente vai escolhendo conforme o nosso, nossa semana, o nosso público. E a gente se diverte com isso. Espero que vocês também. Quer trocar uma figurinha? @muquecasiri. Twitter, Facebook e Instagram. Mandar material, os músicos, muquecasiri@gmail.com. Muqueca de Siri é um programa de rádio livre que hoje está numa rádio comunitária, que desde 2006 combate a caretice. Se você está na praia, hidrate-se. E lembrando, não adianta entrar com máscara no mar. Vamos começar o lado B dessa muqueca saborosa e deliciosa. Vamos começar com Vermelhos, da banda Marsa. Tenho dito que acho teus cabelos vermelhos, parecidos com meu sarará. Ficar colado em teu tornozelo, que zelo. Vê-la e vê-los é tudo que há, que há. Tanto que há, tanto que já derramo. Tanto que há, tanto que já se ramo. Teu cabelo é foda, colorido, tingido. O vestido é todo de algodão. Não tem nada não no teu vestido. Você está sintonizado na Rádio Comunitária Campeche, 98.3. Ouviremos agora Samba Macossa, Mundo Livre S.A. Thank you.

já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando o melhor. É, agora a gente vai ouvir Eu Vou Cantar com o Nego Edmundo e Rockers Control. Eu vou cantar cultura potiguar. Eu vou cantar, vou cantar. Eu vou cantar, vou cantar. Eu vou cantar, vou cantar. Eu vou cantar, vou cantar. Eu vou cantar aqui agora a cultura potiguar. Que vem de uma mistura, vem do rio e vem do mar. Vem correndo pelas veias e saindo do pensar. É rock and roll, forró e samba, embolada e baião. De Chico Antônio, Rabeca, de Fabião. O folclore do Nordeste aqui na palma da mão. Vem o nego até da lua. Todo mundo quer saber de onde vem essa cultura. É hip hop, soul, samba, é hardcore e reggae blue. Bolada de baião, sound system do sertão. O folclore do universo aqui na palma da mão. Eu vou cantar, vou cantar. Eu vou cantar, vou cantar. Eu vou cantar, vou cantar. Eu vou cantar, vou cantar. Meu nome, nega de mundo, jurema que floresceu. O groove veio por toda a terra, chegou o coqueiro, tremeu. Passado, futuro, presente, essa é a minha sina. Resgatando a minha cultura, fazendo a minha rima. Já plantei uma semente, agora vou esperar. Deixe que sopre o vento, deixe que balance o mar. Natal, Rio Grande do Norte, guerreiro, sou lutador. No meio de uma armadura e no dente, trago uma flor. Cultura, trago nos pés, com as mãos toco o tambor. Encosto, é faca usada, flechada, no talongo. Balanço, pé de roseira, balanço o jurema. Vou cantando, escuto. Queca de Siri. E agora Baiana System, terapia. Vamos lá. Bora lá. É terapia, ouça terapia. É terapia, ouça terapia. É terapia, ouça terapia. É terapia, ouça terapia. A mais de 1000 decibéis, virado numa bandeira. Queca de Siri na Rádio Campes. E agora a Bayomi. Thank you. Salve Omolu nesses tempos de coronavírus. Começamos o lado B do Moqueca de Siri, número 215. Mais tarde vocês vão ter acesso na internet, vocês vão receber o link lá pela nossa página no Facebook, Moqueca Siri. Arroba Moqueca Siri. Bem, começamos o lado B com três músicas lá de Recife. Primeiro a gente ouviu Vermelhos com a banda Marça, do disco Circular Movimento. Depois a gente ouviu Samba Macossa com Mundo Livre S.A. com Nação Zumbi. Depois A Praieira com Chico Sainz, Mangue Beach, da Lama ao Caos. Depois a gente ouviu Eu Vou Cantar, Cultura Potiguar, com Nego Edmundo e Rockers Control. Passamos aqui para a Bahia, Baiana System, Terapia. Depois a gente ouviu, por último, a Omolu, com a Bayomi Afrobeat Orquestra. Ao fundo estamos ouvindo Bossa Cucanova e Roberto Menescal. Vou nessa mesmo, essa já é a última música. Moqueca Siri, Moqueca de Siri está acabando. Queria desejar uma boa semana para todos, até a próxima. Um beijo e até mais. Paz, saúde, sorte, trabalho, luta, direitos. Marielle presente, ontem fez 2 anos do assassinato do Anderson e da Marielle. E este programa também quer saber quem mandou matar Marielle. Um abraço pro Marcelinho da Lua, grande brother do Rio de Janeiro, que integra o Bossa Cuca Nova. Uma semana de beijos, abraços, carícias, afetos, independente de coronavírus, calor humano para todo mundo, prazeres e orgasmos, e saudações rubro-negras.